Educadora AM, a maior audiência do interior paraense. Garimpando o melhor som no seu rádio. Esta é a Educadora. 3:59. CYI 535, Educadora AM, onda média 1390 kHz, sintonia 315 metros, onda tropical CYG 364, 4825 kHz, sintonia 62 metros. Fundação Educadora de Comunicação, Bragança, Pará, Brasil, a voz católica da família paraense. Novo show da manhã. Apresentação Clédson Jair, o homem do tubarão. O homem do tubarão. Rádio Educadora de Bragança, 60 anos no ar. Para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Thank you. Rádio Educadora de Bragança, 60 anos no ar. Virgem de Nazaré, Mãe de Concórdia, derrama sobre nós misericórdia. Virgem de Nazaré, luz que nos guia, Ave Maria, Ave Maria. Educadora! Oh. Quem não gosta de um pão fresquinho com manteiga derretendo e um café quentinho? Então corre pra lá na nossa panificadora São João e aproveite que tem pão saindo do forno. Dispomos de pães de coco, castanha, batata integral, de rosas caseiros e bolos caseiros de coco, laranja, limão, milho com requeijão, milho com goiabada e fubá cremoso. Faça sua encomenda pelo 98838-8180. Venha tomar seu café da manhã e fazer seu lanche conosco. Panificadora São João, a qualidade que você merece. No centro da cidade, ao lado do Baza e na passagem Argentina Pereira, em frente ao antigo prédio do Detran, bairro Riozinho. Gente, vocês não vão perder essa diversão, né? Nas lojas Eletro Magazine tem muitos brinquedos para a criançada fazer a festa. Patinete Froz Minions por R$1 mais R$9 de R$31,90. Bicicleta Nator Aro 12 por R$1 mais R$9 de R$31,30. Carrinho de bebê de Lin ou escavadeira de praia por R$1 mais R$9 de R$19,90. Então, papai, mamãe, não deixem para a última hora. Vem garantir o presente do Dia das Crianças aqui, na Eletro Magazine. Afinal, um sorriso verdadeiro de uma criança não tem preço. Eletro Magazine, realizando sonhos. A famosa farinha de Bragança você encontra em qualquer quantidade no Canto da Farinha. Farinha de tapioca, com coco, lavada e farinha peneirada na hora ao gosto do cliente. Temos coco gelado, Canto da Farinha, vendas no atacado e varejo. Alameda Leandro Ribeiro, no bairro da Aldeia. Organização Batatinha e Família. Voz Católica da Família Paraense.